Controle Salvador, Oceania 6259, boa noite. Oceania 6259, contato Radar, Sopra 360, saia da Elka. 360, possível approach da Elka, presente? Direto Leda, Oceania 6259. Leda, obrigado. Tango Romeu, Alex Rey, 3, 4 milhas para a posição coral, mantenha-se em condições visuais, chama Ilhéus na frequência 120.1. Salvador, boa, gol 1940. Gol 1940, contato radar, sobre o 360, saída árvore, Elefa. 360 com árvore, gente, gol 1940. Controle Salvador, muito boa noite. Papatango Romeu, Papatango, ingressando, corredor forte, 1 no mil pés. Romeu, Papatango, mantenha-se com condições visuais, forte, 1 no mil pés. Porta para o regresso. Manterá, Romeu, Papatango. Controle Salvador, boa noite, Gona 273. Gona 273, com nosso radar, Salvador 360, na saída do Tael. 360 na Dael, Gona 273. Chamei a 6259, chama Recife, 251, alterna 133, decimal 25. 251-3325, chamei a 6259. Gol 19940, vai chamar Recife na frequência 126, decimal 0. 126, decimal 0, 940. 1273, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 1251, no gol do 2373. 5218, voa Duna para final ILS, descendo para nível de voo 050 inicialmente. 2018, autorizar 2000 pés no Joshua 014. 2000 na 014. Destino ao Parque Militar, contactar operações Salvador, 122, decimal 5, bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu a informação, Victor. Salvador International Airport, information, Victor, 2140, wind 140 degrees, 10 knots, visibility more than 10 kilometers, keel 2,000 feet, altimeter setting, 1013, transition level, 050, temperature, 30 degrees, ILF X-ray, procedure, the runway, 10, active runway, 10, Salvador approach control, 119.35, ground control, 121.90, contact tower on 118.60, clearance, not available, attention, taxiway, Alpha, closed, between, taxiway, Juliet, and taxiway, India, block of words, in the vicinity of your drone, otherwise you received information to Victor. Aeroporto Internacional de Salvador, informação Victor 2140 Zulu, vento 1, 40 graus, 10 nós. Vento 10. No 884, chega de mar e desce para o nível de voo 060, está autorizado se tiver em condições projetadas. Livre LS, reporte estabilizado. Batalhão estabilizado, 5219. Condo 077 to Frankfurt, are you ready to copy? Condo 077, go ahead. Clear Frankfurt level 330 via upper risky 58, and after that as your flight plan route. Your departure will be from runway 10, after departure left turn on Puka departure and Aru transition. Salvador departure, control frequency 119.35, call code 5543. 2224 é o número 4 na aproximação e redução para 2302. Will be Puka departure and Alpha Romeo uniform transition. It's correct. On 11 clear, Easter up and push, call me to text. Gonna be your text,